conquistaria. Ordem e progresso conquistaria. Ordem e progresso conquistaria. Ordem e progresso, ordem. Eu não vejo progresso, meu nome não me faça rir. Há muito tempo procuramos uma resposta, mas o Brasil continua a mesma bosta. Sempre, a cada dia a dia vamos cair. E dessa lama, maldito, não sei se vamos sair. O povo sempre lutou e até hoje luta. Os governantes pedimos retorno, eles só vêm com desculpas. Estamos lutando contra a inflação, contra o desemprego e contra a miséria desse país. Mas o povo tem que ter paciência. Não, não, não, não, não, não. Somos os culpados desse insucesso. Apenas queremos saber o que seria ordem e progresso. O que seria ordem e progresso? O que seria ordem e progresso? O que seria ordem e progresso? O que seria ordem e progresso? Ordem. Eu não vejo progresso, não, mere, não me faça rir. Não me faça rir. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não. Não me faça, não me não, não me não me faça, não me não, não me não, não, não me faça rir. Abram suas cortinas no Congresso. No Brasil, uma parte de palhaço, muitos cabeças, poucas ideias. E quando existem ideias, são furadas que não ajudam em nada. Pode crer, meu irmão. Esses otários estão ganhando muitas altas custas. Compara salário de um pobre com um desses rampilhos, filhos da puta. A diferença é grande, então. Trabalhamos, suamos para ganhar uma merreca. Enquanto os governantes enchem o cu de dinheiro. E que se dane o povo brasileiro e o mundo inteiro, progredindo cada vez mais. E o Brasil descendo a rampa do inferno, ficando pra trás. O que seria ordem e progresso? O que seria ordem e progresso? O que seria ordem e progresso? Ordem. Eu não vejo progresso, não, mere, não me faça rir. Não me faça rir. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não, não. 92 cai o presidente, isso todos viram, mas eu não vejo glória enquanto muitos deliram. Por quê? Simplesmente de lá pra cá não mudou, não. Nada, nada, nada. Sai ladrão, entra ladrão, círculo vicioso, meu irmão. Nossa população morrendo de fome, enquanto aqueles que se dizem homens querem aplausos. Eu digo, fuma é meu nome, e agora eu posso falar. Muitos dizem que o passo é grande, mas não começamos a engatinhar. Quem sabe no futuro próximo podemos nos orgulhar de um Brasil que no momento se arrasta. Tudo que dissemos é apenas a verdade, é só você parar, pensar, raciocinar que chegará a uma conclusão. De que, irmão? Ordem e progresso não existe, então não. Quero generalizar a nossa ideologia, é passar a realidade do nosso dia a dia. Mas o que eu quero que vocês me digam é o que seria. O que seria, o que seria, o que seria ordem e progresso? O que seria ordem e progresso? O que seria ordem e progresso? Ordem. Eu não vejo progresso, não, mere, não me faça rir. Não me faça rir. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não, não, não me faça rir. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não me faça. Não, mere, não, não, mere, não, não, não me faça rir. Não me faça rir. Não me faça rir. Não me faça rir. Não, não, não, não me faça rir.